Então, gente, boa noite. Eu avisei os médiuns hoje que eu ia dar uma orientação para os médiuns aqui. E uma instrução, né? E serve para todos os médiuns, né? E todas as pessoas que desejam ter esse conhecimento, né? Eu vou falar rapidamente do Livro dos Espíritos, da questão 514, tá? Por quê? Eu estava lendo, estudando, e como vocês sabem, quando a gente lê conectado com a espiritualidade, a gente não lê só o que está escrito. Vem várias informações referentes ao que a gente leu, né? Então a gente aprende o que está escrito ali, mas as informações que a espiritualidade nos dá em cima daquilo ali que nós estamos lendo, né? Por fora, né? Um conhecimentozinho a mais. Então, quando eu estava lendo, me veio assim, porque antes de eu dizer o que me veio, eu vou dizer o que está escrito lá, né? Na questão 514, pergunta se os espíritos familiares são iguais aos espíritos protetores e os espíritos simpáticos, se é a mesma coisa, né? Pergunta ali. E na resposta diz que há gradações na simpatia e na proteção, que nós podemos chamar o espírito familiar de qualquer nome. Ele diz, dá o nome que você quiser, mas o espírito familiar é o amigo da casa. Tá? E o que, que isso quer dizer? O espírito familiar, ele pode ser um primo seu desencarnado, ele pode ser uma mãe desencarnada, um pai, um amigo, um conhecido que gostava de você, uma pessoa qualquer desencarnada. Tá? E essa pessoa, ela pode ter vários níveis evolutivos, como aqui na Terra nós temos vários níveis evolutivos, não é assim? Então ela pode ter uma evolução muito boa, ou ela pode ter uma evolução baixa, ou mais baixa que a sua, ou a mesma coisa que a sua, ou um pouco mais do que a sua, ou muito mais do que a sua. Então isso depende muito, mas geralmente, o espírito familiar, ele é uma pessoa comum. Pode ser até mesmo um tanto leviano, um tanto frívolo, tá? Pode ser egoísta, uma pessoa comum. Já o espírito simpático é aquele que sintoniza com você, entenderam? É aquele que tem os gostos parecidos com os seus. Vamos supor, você gosta de pizza, de chocolate, ele também gosta. É só um exemplo, tá? Você gosta de dar um mergulho no mar, ele também gosta. Você gosta de jogar futebol, ele também gosta. Não quer dizer que ele está desencarnado, que ele vai deixar de gostar de futebol, né? Ele continua sendo a mesma pessoa, só não tem mais o corpo. Então a simpatia é isso, é a simpatia. Poxa, eu gosto das mesmas coisas que ele, então ele fica ali contigo porque ele é simpático. Exemplo, você gosta de cigarro, ele também. Ele fuma junto com você. Você gosta de cerveja, ele também. Ele bebe junto com você, tá? E o espírito protetor, não. Já o espírito protetor, ele está sempre acima do protegido, tá? Então, ele é mais evoluído, tá? Só que como é que é essa evolução? O que que veio para mim? Veio para mim assim. Aí é que nós agora vamos mais profundo. Nós vamos além do que está escrito. Vamos lá, então. Com relação ao espírito protetor. Depende da sua evolução, da missão a qual você veio, o que você veio fazer, da sua responsabilidade, né? Qual deveria ser o espírito protetor de Jesus? Entenderam? Qual deveria ser o espírito protetor de Chico Xavier? Não era só o Emmanuel, tá? Tinha outros, tá? Não pensem vocês que era só o Emmanuel, não, tá? Jesus estava à frente ali de todo aquele trabalho do Chico, né? Então, esse espírito protetor, ele não necessariamente vai ser um só. Pode ser mais de um, podem ser vários, e esses vários têm vários níveis evolutivos. Então, o espírito protetor pode ser o Arcanjo Miguel, seu espírito protetor. Seu espírito protetor pode ser o Arcanjo Rafael, que é bem mais evoluído que você, vamos dizer assim, né? E Mas o seu espírito protetor pode ser um espírito que ele é um pouco mais evoluído do que você, não muito, não tem uma distância tão grande, mas ele é um pouco mais evoluído que você. Aí eu pergunto, qual é o seu nível evolutivo? Vamos supor que você tenha um nível evolutivo baixo e o seu espírito protetor, ele é apenas 15% mais evoluído do que você, ou 10%, e o seu nível evolutivo é baixo. Se ele é 10% mais evoluído que você, e ele é o seu espírito protetor, não quer dizer que ele é um espírito protetor, que ele vai ser mais evoluído do que todos os outros espíritos encarnados aqui na Terra. Porque tem espíritos encarnados aqui na Terra que são de uma evolução muito grande. Não tem extraterrestres evoluídos encarnando aqui? Então, um encarnado, vamos supor que o Russell é um desses espíritos evoluidíssimos encarnados. Ele vai ser mais evoluído do que você e do que o seu espírito protetor. Então ele pode dar uma lição moral em você e no seu espírito protetor. E ele é encarnado. Ele só está no corpo físico, ele é espírito também. Por que que eu estou falando isso? Porque tem muita gente que acha que o espírito protetor de cada um, ele vai dar sempre uma lição para as outras pessoas. Não. Você pode ser uma pessoa que vai dar uma lição no espírito protetor de outra pessoa. E outra coisa, você, se você se dedicar a evoluir, dependendo da distância da sua evolução do seu espírito protetor, você pode ultrapassar o seu espírito protetor. Não existe isso do discípulo ficar melhor do que o mestre? Isso pode acontecer. Sabiam disso? Se vocês se dedicarem muito nessa encarnação para evoluir, você pode ultrapassar o seu espírito protetor. Claro, depende do nível da evolução dele, né? Se você tem um nível evolutivo normal, até um pouco considerado um pouco alto, vamos supor que você é um espírito evoluído que veio de Marte, mas o seu espírito protetor é o Arcanjo Miguel, mesmo em Marte os seres lá sendo muito evoluídos, eles ainda estão distantes de Miguel, tá? Então vai ser muito difícil você ultrapassar o Miguel em uma encarnação. É muito difícil, porque a evolução dele está muito além, ele nem encarna mais, tá? Então, eu estou falando isso porque para a gente não idolatrar espírito protetor e achar também que o espírito protetor vai resolver tudo para você e que o que ele fala é lei. Vamos dar um exemplo de novo? Vamos supor que a Michelle tem um espírito protetor. Ela é médium. O Russell é muito mais evoluído do que a Michelle e o espírito protetor dela. Se ele é mais evoluído do que a Michelle e que o espírito protetor dela, ele tem muito mais a ensinar do que a Michelle e do que o espírito protetor que está com ela. Tá? Então vamos supor que o espírito protetor da Michelle, porque ele também está em crescimento e está em evolução, dá um recado para a Michelle para ela dar para algum médium aqui ou para todos os médiums. Ele diz assim, ó, diz para eles que tem que fazer isso, isso e isso, que vai acontecer isso, isso e isso, para tomar cuidado. Vocês têm que prestar atenção em tudo que o espírito vai falar, porque ele não tem todo o conhecimento do universo, ele não sabe tudo, ele comete erros, ele comete falhas. Teve espírito que já incorporou aqui em mim, que falou uma coisa e o outro espírito falou outra em relação àquele determinado assunto. Aí teve gente que falou assim, poxa, eles se contradisseram. Nós não nos contradizemos. Foi o espírito que incorporou, que disse uma coisa e a opinião do outro espírito é a outra. Por isso que foi diferente. Não foi o Pedro, vamos supor, incorporou um Exu Caveira em mim, ele fala uma coisa relacionada a um determinado assunto. E vem o Marabô e fala uma outra opinião relacionada ao mesmo assunto que o Exu Caveira, só que é uma opinião diferente do Caveira. Ela fala assim, poxa, o Pedro falou uma coisa, depois falou outra. O Pedro não. O Exu Caveira falou uma coisa e o Exu Marabô falou outra. Por quê? Porque as pessoas que estão assistindo ouvindo o vídeo, quem elas estão vendo? É o Pedro. Então não está vendo o Caveira. Então fala, foi o Pedro disse. Quantas vezes já não veio gente aqui e falou, Pedro, teve uma palestra sua que você disse isso, isso, isso. Eu falei assim, não, foi o Osho. Tá vendo como é que é difícil? Você fica com a culpa de tudo que os espíritos falaram. Essa é a vida do médium. Entendeu? Tudo bem que o médium está consciente, ele pode dar uma controlada e tal, mas, gente, tem canalizações e incorporações que não dá para controlar tudo, não dá para segurar tudo, não. O nosso jeito de falar muda completamente. O meu jeito de falar, ele é totalmente diferente do outro. O meu jeito de falar de vários espíritos é totalmente diferente. Tá? Não dá para segurar tudo. Então, vamos voltar lá. O Russell é mais evoluído do que a Michelle e o espírito protetor dela. Ele dá um recado para a Michelle, ela passa. Ela passa para todos os médios. Os médios são obrigados a seguir? Não. Se o Russell for mais evoluído do que o espírito protetor dela, o Russell vai falar assim, ó, teu espírito protetor tá errado. É isso, isso, isso, isso, isso. E aí? Os médios vão ouvir quem? A Michelle e o espírito protetor dela ou vão ouvir o Russell, que é mais evoluído? O que ele falar não vai ter peso só porque ele está encarnado? O que o espírito que está do lado dela, protetor dela, vai ter mais peso só porque ele é desencarnado? Só porque ele é um espírito? O Russell também é espírito, só está no corpo físico. Por que que o desencarnado tem mais credibilidade do que o espírito que está dentro do corpo? Vamos pensar? Então, nós não vamos seguir tudo que o espírito protetor vai nos dizer. E a gente não pode se desesperar quando o espírito protetor falar que a gente tem que fazer alguma coisa, a gente dizer assim, ó, tem que fazer, é agora, tem que ser agora. Não. Não vai ser agora, não. É o espírito protetor que decide minha vida? Ele é dono do meu destino? Não, senhor. Você é dono do seu destino. Você, senhor do seu destino. Nenhum espírito protetor é. Seja a evolução que for a dele. E ele vai respeitar o seu livre-arbítrio. A sua escolha. Então, gente, nem sempre a gente vai ouvir o que o espírito protetor disse. Tudo tem que ser analisado, avaliado, tem que ser questionado. Sim, tem que ser questionado. É claro que questionar é diferente de você não aceitar nada do que ele fala. É diferente. Você vai questionar com respeito. Seja ele mais evoluído do que você ou menos, ele é um espírito filho de Deus, você vai respeitá-lo. Mas você tem que pensar. Você não pode sair seguindo tudo que o espírito manda, tudo que o espírito faz. Tá? Então, se o espírito, vamos supor assim, o espírito fala assim, vamos supor que a Claudinha, ela é médium, um espírito fala assim, ó, pede pro Pedro tomar cuidado com o carro dele, porque nós estamos vendo aqui um acidente vai acontecer com ele e ele vai se machucar. Aí ela me passa, eu vou ficar mais atento, mas eu posso impedir um acidente se ele tiver que acontecer, se ele acontecer. Eu não sou dono do universo, de manipular o universo. Se tiver que acontecer um acidente, gente, vai acontecer. Ou pela minha imprudência, ou porque foi uma fatalidade. Nós estamos sujeitos a isso. Nós estamos na rua. Um carro pode atropelar a gente na calçada. A gente está andando na calçada, pode um carro invadir a calçada e sair levando você e muitas outras pessoas. Se a gente entrar num avião, o avião pode cair. Se você subir numa moto, a moto pode cair e você cair. Se você entrar num ônibus, um ônibus pode cair. Entendeu? Já teve médico que falou pra mim, olha, Pedro, eu tô vendo aqui, tem gente de olho na tua moto, vai roubar tua moto. Eu falei, beleza, não tem problema. Eu vou deixar de andar de moto por causa disso? As motos estão no seguro. Se levar minha moto, eu vou receber o dinheiro do seguro. Entendeu? O bandido pode fazer uma maldade comigo? Pode, mas tá todo mundo sujeito a isso. Não tem ninguém melhor do que ninguém. Eu vou deixar de andar de moto porque eu vou pensar assim, poxa, eu vou ser assaltado e o bandido não vai só levar minha moto, não. Ele vai fazer uma maldade comigo. Então eu vou deixar de andar de moto? Alguém pode cismar com a minha cara na rua e fazer alguma coisa. Todos nós estamos sujeitos a tudo aqui. Então a gente não pode se desesperar se um espírito der um recado pra gente. Ó, vai acontecer isso. Ó, pode acontecer isso. Ó, tá pra acontecer isso. Às vezes é um aviso que realmente é bom. A gente fica atento, mas não vai deixar de fazer as coisas porque o espírito disse que vai acontecer isso ou que viu aquilo. Porque, como eu disse, quem é o seu espírito protetor? Qual é o seu nível evolutivo e qual é o nível evolutivo do seu espírito protetor? Será que o recado que você está dando para a pessoa, o seu espírito protetor, é mais evoluído do que a pessoa que você está dando o recado? E se a pessoa tiver uma evolução de um espírito, está encarnado aqui, de um espírito que tem a evolução, que é um, ele veio de um planeta onde a evolução lá está na décima dimensão. Ele é um mestre, né? É um mestre. É tipo um Jesus da vida. Um cara de décima dimensão encarnado aqui, ele tem uma evolução estúpida. Aí o teu espírito protetor tem uma evolução de um ser de terceira dimensão. Ele vai dar o recado para uma pessoa que está na décima. E aí? A pessoa que está na décima é humilde, ele vai ouvir o recado. Até porque ele está encarnado, ele está vendo menos coisa. O espírito está desencarnado, ele está vendo mais. Tudo bem, ele tem essa vantagem. Mas ele não vai se desesperar e nem vai sair seguindo isso. Tá entendendo, gente? Então nós temos que ter os pés no chão, parar de achar que tem que seguir tudo que espírito manda, tudo que espírito pede, porque vamos botar na nossa cabeça de uma vez por todas. É um espírito como a gente. Ele só está fora do corpo. É um ser humano. Quando ele incorpora em mim um Exu, uma Pombagira, um Preto Velho, é um ser humano. Vamos tirar os extraterrestres que vêm na roupagem de... os arcanjos que vêm na roupagem de Preto Velho. Vamos tirar isso. Vamos pensar nos seres humanos. Tem um monte de seres humanos que são Preto Velho, que são Exu, que são... tá? Tem um monte de seres humanos. É um ser humano que se acopla ali. E outra, um extraterrestre, um ser de outro planeta, ele é um espírito, é um ser humano. Só que é um ser humano de outro planeta. Nós não somos daqui. Nós somos de outro planeta. Nós só estamos num corpo humano, mas você, o seu espírito, pode ser de Sirius, pode ser de Marte, pode ser de Arcturus. Só que você encarnou aqui. Você vai encarnar com o corpo de um arcturiano? Com o corpo de um siriano? Não, você vai encarnar num corpo de um ser humano igual a esse aqui da Terra. Então, se ele se encosta em mim, é um ser humano. Ah, ele é de Sirius. É um ser humano. Tem sentimentos igual a mim, tem emoções, tem vontades, tem opinião, tem um certo nível intelectual, tem um certo nível moral, mais alto ou menos baixo. Ele vai se encostar em mim ali, é um ser humano que se encostou em mim, só que só está fora do corpo. Ou está no corpo, mas o corpo dele é muito sutil e a gente não enxerga. Entendeu, gente? Também tem a vibração. Como está a sua vibração? E a lei da atração, você atrai para você o que vibra na mesma sintonia que você. Sim, mas nem sempre é assim. Porque o seu espírito protetor pode ser bem mais evoluído do que você e você não está na mesma sintonia que ele. Tem um monte de espírito evoluído, amoroso e fraterno, que incorpora, que canaliza em um monte de médiums. São médiums extremamente difíceis, complicados, endividados, espíritos bem rebeldes que encarnaram como médiums para quitar débitos. Então, ele não pense você que só porque ele é médium, ah, hoje ele é médium, está tudo bem. Não. Então, são bem complicados e o espírito lá evoluidíssimo está incorporando nele tudo mais. Por isso que hoje está sendo consciente, para ele evoluir junto. Eles não estão tirando a consciência do médium, porque é para o médium evoluir. E também força o médium a estudar e buscar conhecimento. Então, nem sempre está na mesma vibração. Por exemplo, Jesus se aproxima de mim aqui. Jesus é muito mais evoluído do que eu. Eu não estou na mesma vibração que ele. E ele canaliza comigo e outros médiums por aí. Entendeu? Então, nem sempre é dessa forma. Então, gente, vamos pensar nisso para que a gente não fique agarrado a certas regras, para que a gente não entre na soberba do saber e nem fique agarrado a regras incontestáveis, porque regras incontestáveis impedem o avanço, impedem o progresso. Por isso que é importante, quando a gente lê um livro desse, a gente estar conectado com Deus. Se você não tiver conexão com Deus, vai ser complicado. Você vai ler o que está escrito ali, você vai gravar aquilo. Gravei aquilo ali, então é aquilo ali, é daquele jeito, fechado. Aí você vai falar alguma coisa mais expandida em relação àquilo que está escrito ali, como eu falei agora, você não vai aceitar. Porque você ficou fechado só na pergunta e na resposta. Pum, é só aquilo. Você não enxerga as possibilidades. Você tem que ter uma visão expandida. Você tem que ter uma visão expandida, uma mente aberta para pensar nessas possibilidades. Isso veio na minha cabeça quando eu estava lendo. Será que isso vem na cabeça de outras pessoas quando elas estão lendo? Será que vem? Não vem, nem sempre vem. Entendeu, gente? Então, os recados são dados e são muito bem recebidos. Quantas vezes os espíritos não dão por aí recados e as coisas não acontecem? Você vai ficar frustrado? Era o tal médium estava no animismo? Foi mistificação? Foi uma mentira? Era um espírito zombeteiro que quis dar uma mentira? Pode ser. Mas também o futuro muda. O futuro muda, gente. Só vai acontecer as coisas com você por dois motivos. Ou você, no seu livre-arbítrio, escolheu aquilo e Deus não vai interferir, ou pela vontade de Deus. Que se Deus quiser que não aconteça tal coisa, Ele vai fazer acontecer uma coisa naquele dia com você que você não vai naquele lugar, você não vai... Ele é perfeito, gente, no que Ele faz. Então, só vai acontecer se for da vontade dEle. Então, vamos ficar tranquilos, vamos ficar em paz, vamos viver tranquilo e senhores de si, sem depender de espíritos, senhores de si, entendeu, gente? Essa é a primeira orientação que eu vou dar.